Oi, aquele pique rapaziadinha, moleque Ramon sucesso, valeu, diretamente do Brasil. Aquele pique, rapaziada que não me segue nas redes sociais, só seguir lá, arroba de Ramon sucesso FC, não tem jeito. Vamos começar no leve, ó. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vamos nessa, vamos começar no leve, não tem jeito. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vamos começar, vem. Bom demais, olha só o que ela faz, quando vê a peça do pai. Cai, cai, cai na rola do pai. Cai, cai, cai na rola do pai. Cai, cai, cai na rola do pai. Cê tá onde me der bom demais. Olha só o que ela faz. Apenas começando, vem, pô. Segura, mané. Caralho, a puteira que dá, hein? Caralho, apenas começando, pô. Na cavalgada, toda tatuada. Você, mulher preparada de quatro. É meu chiqueiro, puta. É da reta, é meu mano. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Ai, mané, vou começar assim, ó. Deixa a bebida, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vamos nessa, rapaziadinha do TikTok presente, ó. Vem que vem, vai. Vamos nessa. Pega. Campo Belo. Você ficar de quatro. Toca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buceta dela. Toca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca, buçoca. Vem de aba se solta, faz a pose, tira foto no Insta, posta, dizendo que tá solteira, rainha da cachorrada. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma,

já passei. Manda pra ela, manda pra ela. Fica na minha xereca, fica na... Brechô tomou! Se tomou foi porque brechou, pô. Mano lua, rebiroca que eu já sei. E o gigante te deixa na onda. Vai te botar, vai te botar. O churrasco te deixa na onda. Mas você é o que te deixa na onda. Manda pra ela, manda pra ela. Quem te pega firme, quem te pega firme. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Sai da reta, sai da reta. Apaixonadão, porque aqui só tu bala. Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no mundão. Apaixonadão, porque aqui só tu bala. Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no mundão. Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca. Sabe que ele... Alô, moleque RF, meu paizão, pô! Vem de outro estado, querendo cachorrada. Quer fuder com o rabo. Quem é o rei da revoada? Senta! A tropa do sábio tá na pista, lá moleque lá fundo MD, pô. Esse hit é chiclete naturalmente. Vai, moleque. Pose é o malvadão. Piquezinho da tropa do Pose. Pose é o malvadão. Puxa, puxa a tropa, PZ. Sem nem entender como foi que eu me peguei pensando em nós dois. Pois não posso deixar pra depois. Pois e te amo. Se eu te pedir pra ficar com a minha que não vai embora. Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora. Você se entregar pra mim. Desce só mais um pouquinho. Louca! Ainda se ventila lá, mas mulher não sem roupa. Tentando entender qual o poder dessa garota. Ai, ai, acaba com a pose do gado. Ainda se ventila lá, mas bem melhor sem roupa. Tentando entender qual o poder dessa garota. Ai, ai, acaba com a pose do gado. Minha família de Caxias presente, ó. Minha mulher que cai VDM, não tem jeito. Vem com bode na bode, na bode, na toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vamos nessa! Tô morando na rua, por causa do que você falou. Fala, moleque do Rony, mulher. Fulana, a fulana, tô sem grana. A ciclana contou pra Bertana. Fala, Selmi, meu paizão. Minha dona, agora tô sem carro, sem casa e sem grana. Vamos nessa. Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana. A ciclana contou pra Bertana. E caiu no vento da dona, agora tô sem carro, sem casa e sem grana. Culpa é tua, olha como é que você me deixou. fudeu. Tô morando na rua, por causa do que você falou. Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana. A ciclana contou pra ventana, o caiu do vento pra ventana. Agora você cana, você cana, você cana. Quem manda, quem manda, quem manda, quem manda, quem manda, quem manda. Vamos nessa, vamos nessa. Fala meu parceiro, RF não tem jeito, mais uma, porra. Não podia sair sem lançar essa, porra. Vamos nessa. Quem manda, é nós. Oi, cabelo disfarçadão, cabelo disfarçadão. O ataque do pentão, de lança de topão. Eu vou andar de putão, com um fuzil na mão. A escuta do tatu, quando vê a tropa do vizinho. Elas ficam com tesão, quando vê a tropa da caixa. Elas ficam com tesão. Então vem da xereca, o ramo novadão. Então vem da xereca, pro alamão vodão. Então vem da xereca, pro rato novadão. Vem da xereca pro LC malvadão. Vem da xereca pro Biu Biu malvadão. Mete bala, te amo, cheirosa, te amo, mete bala, te amo, te amo, te amo. Uma porra nenhuma, só queres toquei meu dinheiro. Tu tá doida pra engravidar, por isso que só fode comigo no pelo. Uma porra nenhuma, só queres toquei meu dinheiro. Tu tá doida pra engravidar, por isso que só tá com o Rony no pelo. Uma porra nenhuma, só queres toquei meu dinheiro. Tu tá doida pra engravidar, por isso que só fode comigo no pelo. Abusete. Puxa a tropa, porra, puxa a tropa! Puxa a tropa, sai! Mais uma, porra! Reflexo de bolinha! Hoje essa porra é F-Five, ó! Tô parado, loucão, pra comer a tua bucetinha. Reflexo de bolinha, hoje essa puta é minha. Já fumei, tô parado, loucão, pra comer a tua bucetinha. Reflexo de bolinha, hoje essa puta é minha. Já fumei, tô parado, loucão, pra comer a tua bucetinha. Marca sua amiga que gosta de fazer o carro bicho de hotel, porra! Vai jogando a chota por menor da boca. Que te pega firme de quatro maltrata. Deixa aparecendo a minha Glock de roupa. Viu que eu sou bandido, quer jogar na cara. Vai mostrar peitinho no teto solado, gente. Poder no carro, bicho, já virou o seu fetiche. Sua mãe não pode saber que eu sou profissional do creme. Não tem sentimento, mas o tratamento é VIP. Sarra, xereca na ponta da Glock. Rosa, você tá no bico. Vai, mulher! Sarra, xereca na ponta da Glock. Rosa, você tá no bico. Toca, o menor do corre te deixa forte. Já sabe o perigo, então vai se lutar. Sarra, xereca na ponta da Glock. Rosa, você tá no bico. Toca, o menor do corre. Vamos nessa. Da família de São João presente, ó. Que ele pica. Meu paizão Ulisses, não tem jeito, ó. Vamos nessa. Moleque Jotinha presente. Vem que vem, vai. Vai, pô. Tá no complexo, pega a terra. No complexo, pega a terra. Hoje ele fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, f tava mais mente louca. Se vai nós se tromba nas melhores e voar. Putaria começou. Vai começar a putaria no ritmo gostosinho. Quero ver toda a mulher no baile. Joga de quatro. Joga bunda em mim, joga bunda em mim, joga bunda em mim, joga bunda em mim, joga bunda em mim, joga bunda em mim, joga bunda em mim. Vai cair. Joga bunda em mim, joga bunda em mim, joga bunda em mim, joga bunda em mim. Eu descobri o teu segredinho. Tu veio pra festa do Pose pra sentar pros irmãos. Tenta na tamo pica. RW, ele te leva pra dar. O Lourinho, o Maurizinho, ele te leva pra dar. O de gato e o Tiza, ele te leva pra casa. Chama o RD, ele te leva pra casa. Chama MC Ali, eu te levo pra dar. Catuca tua buceta que na teta com vontade. Ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar. Sentando de quatro. Oi, tu é cria de favela. Cria de favela, deixa eu ser. Cria de favela. Quero ver você sentar. Quero ver você sentar. Senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta, senta e rebola. Senta, senta, senta, senta, senta, senta e rebola. Na minha pira que é gostosa. Tu vai sentar. Na minha pira que é gostosa. O alambique do braço. certo, ó. Me fode no campo lá no Plínio, ou no beco lá na reta. Se fode no campo lá no Plínio, ou no beco lá da reta. Porradeiro na... Porradeiro na... Porradeiro na... Porradeiro na... Porradeiro na minha xereca. Com a tropa do Jeta. Porradeiro na minha xereca. Com a tropa do Jeta. Porradeiro na minha xereca. Com a tropa do Jeta. Oi, porradeiro na tua xereca. Com a tropa do Jeta. Oi, porradeiro, bebê. Oi, com a tropa do Jeta. Foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda. Vou ficando por aqui, agradecer a rapaziada da NTS Rádio. Não tem jeito, moleque Ramon, sucesso diretamente do Brasil, distorcendo tudo. Rei da Sexta dos Cria, não tem jeito, moleque do Beat Bolha. Espero estar de volta em breve, lançando mais coro pra vocês atualizado, não tem jeito. Tudo que rola no nosso baile do Rio de Janeiro. Fé, vou ficando por aqui.